Guti Halley, Bolero. 59 minutos. Rádio Bahia. 0 hora e 59 minutos. Você agora pontualmente 1 hora em Salvador do Brasil, 1 hora na sociedade. Sociedade. Com ele, estou aqui perto de você, abraçando esse Brasil inteirinho de audiência. Quero mandar um abraço ao meu amigo Luiz Fernando em Barbalho, no Ceará, acompanhando o nosso programa. Obrigado a você, Didi, aí nesse momento na Rocha Iniciais, a Rosinha, a Dinha, a Emília e também a Lila. Um bom dia para vocês, muito obrigado. Alô, Dona Isauro, um grande abraço à senhora e voto de uma sexta-feira de muita paz e um ótimo final de semana. Um abraço também para o casal Zenith e Jorge, lá na Baixa do Bonfim, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a você aí na Baixa do Bonfim. O casal Zenith e Jorge, que acompanha o nosso programa todas as madrugadas. Obrigado a você que está aí nesse momento, na boa viagem. Pessoal que está na Ribeira ouvindo a gente. Você de Massaranduba. Alô, alô, Leo aí, Massaranduba, bom dia para você. Um abraço para o pessoal que nesse momento se encontra acompanhando o nosso programa aí também no Caminho de Areia. Meus amigos e minhas amigas, a Joani do Caminho de Areia, ela está sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Você aí nesse momento no Uruguai, o pessoal que acompanha o nosso programa lá na Baixa Fiscal, você da Calçada, Mari, o pessoal também da Boa Viagem. Você nesse momento aí, Monte Serra, quero mandar um abraço aí para o casal Jaime e Anália, lá na Casa do Amor, que acompanha nosso programa todas as madrugadas. Obrigado a você, Juarez, a você, Janilson, você, Sara, obrigado a você, Rita, e você, Janinha. Obrigado, voto de um ótimo final de semana. Também acompanhando o nosso programa, o Sargento Eládio, né, ao lado da esposa Laura e da filhinha Dil, lá nesse momento em São Marcos. Muito obrigado. Obrigado a você, Ronaldo, você, Carminha, Regiane e Ronaldinho em Pituaçu, a Titina Eclides e Lili em Jitia, Bahia, Leo em Massaranduba, Lucas Alderacis, Sara, aí no Caminho de Areia. Também quero mandar um grande abraço ao casal Valca, Dona Flor, para a Boa Viagem, para o Márcio Amanhã e você, salve. Todos aí na Cidade Baixa, muitíssimo obrigado. Eu vou tocar mais uma música para fechar, especial do Rei Roberto Carlos. Tá aí, ó, uma música bonita para falar de amor. 1 hora, 3 minutos em Salvador. Maestro, música, Coisas do Coração. Tá aí, ó, pra você. Amor é tudo pra nós dois. Eu te quero.